Olá, tudo bem? Aqui é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. Vamos continuar a leitura do nosso livro Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones. Leitura autorizada pela BV Books. Continuando, então, a leitura do capítulo 9, vamos para a última parte. Apocalipse. Ler e estudar o livro de Apocalipse transporta você para outro mundo. É como ler o melhor livro de ficção científica de todos os tempos. A diferença é que não é ciência, e muito menos ficção. Embora seja difícil de entender por completo todo o significado do simbolismo e imaginário existente nele, podemos ter a certeza de que todos os acontecimentos descritos em Apocalipse são reais. Apesar de nós não sabermos ao certo quanto tudo acontecerá, podemos nos assegurar de que irá acontecer um dia. Pois o mesmo Deus que criou o universo, fez tudo acontecer, tem um plano para quando ele irá acabar. As pessoas geralmente referem-se a este livro como Apocalipse, de João. E é verdade que o apóstolo João recebeu as visões enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Entretanto, ele é mais precisamente o Apocalipse de Jesus Cristo. O livro começa descrevendo a segunda vinda de Jesus, do capítulo 1, do versículo 7 ao 8. Em seguida, a visão de Jesus, versículo 9 a 16. Antes de nos mostrar o poder do Messias, do versículo 7 ao 20. Jesus é Deus, ele está vivo, ele tem o poder sobre o pecado e ele possui as chaves da morte e do túmulo. De uma forma dramática, Apocalipse termina com o que Gênesis começa. O livro de Apocalipse é uma maneira maravilhosa de terminar a história que começou em Gênesis, escreveu Henrietta Mears. Tudo o que foi iniciado no livro das origens é consumado no livro de Apocalipse. Em Gênesis surge o pecado, em Apocalipse o pecado é destruído. Em Gênesis Satanás faz a sua entrada, em Apocalipse Satanás faz a sua retirada. Em Gênesis a morte chega para a humanidade, em Apocalipse a morte acaba. Sete práticas de intérpretes altamente eficazes. Ao iniciar o processo de um intencional, sistemático, consistente estudo da Bíblia, existem algumas coisas que você precisa saber. Primeiramente, a palavra é compreensível, mas algumas partes são mais difíceis de entender do que outras. A primeira mensagem de boas novas da Bíblia é clara e simples para todos, mas existem algumas partes que são bastante difíceis. O apóstolo Pedro aponta isso como escreve sobre alguns ensinamentos de Paulo. Falando disso, como todas as suas epístolas, entre as quais há pontos diferentes de entender, que os indutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Kevin DeYoung, um pastor e blogueiro conhecido, diz: este versículo nos conta algumas coisas interessantes. Primeiramente, as partes mais difíceis da Bíblia ainda têm interpretações, certas e erradas. Precisamos ser diferentes para lidarmos corretamente com a palavra de Deus, para não sermos pegos em interpretações errôneas. Em segundo lugar, de acordo com DeYoung, algumas interpretações errôneas podem ser prejudiciais. Sim, existem discordâncias entre os cristãos em relação a algumas questões da Bíblia. Nós não precisamos pensar de forma idêntica com todos os temas de debate. De Jong continua. Mas, em alguns assuntos, as interpretações errôneas não são somente errôneas, são heréticas. Os falsos mestres em meio a Pedro foram distorcendo as escrituras para a sua própria destruição. O ponto principal é que é importante desenvolver uma prática de estudo da Bíblia, a fim de ajudá-lo a saber por onde começar, como continuar sendo um estudante diligente da palavra de Deus. Aqui estão sete práticas de intérpretes da palavra altamente eficazes. Primeiro, lembre-se de que o contexto domina. Sempre ler um capítulo, um versículo ou até mesmo uma palavra da Bíblia, você deve sempre tomá-lo para conter pelo contexto, que significa aquilo que passa com o texto. Inicie um teste de contexto. Aquilo que passa com o texto inicia o teste do contexto de sua interpretação de uma seção particular da escritura é consistente com relação ao tema, propósito, estrutura do livro. Segundo, procure sempre pelo aconselhamento pleno da palavra de Deus. Não desenvolva uma ideia que apenas um dos versículos isolados R.C. Sproul escreveu. O que é obscuro em uma parte da Bíblia poderá tornar-se claro em outra. Terceiro, lembre-se que a Bíblia jamais entrará em contradição consigo mesma. A Bíblia nunca se contradiz porque Deus é o autor e ele nunca mente ou se contradiz. Se duas palavras da Escritura soam extraordinárias, continue estudando arduamente até ter o entendimento pleno. 4. Não baseie a sua doutrina em uma passagem obscura das Escrituras. Como já dissemos, alguns versículos de passagens da Bíblia são difíceis de compreender. Não construa sua fé neles. Baseie a sua fé nas mensagens claras e repetidas da Bíblia. Esta é uma boa frase para se ter em mente. O mais claro é simples e é sempre o mais importante. 5. Interprete as Escrituras literalmente. Isso significa que você deverá interpretar a Bíblia como está escrita. Interpretar a Bíblia literalmente é interpretá-la como na literatura. Escreveu Sproul. Isso significa que você precisa primeiramente observar a forma literária conhecida como gênero, tal como poesia, profecia ou narrativa. 6. Procure pelo sentido pretendido pelo autor. É comum que qualquer estudante da Bíblia ler algo rapidamente, chegar à conclusão. O que isso significa para mim? Nós precisamos determinar o que o autor pretendia dizer para o público original, perguntando-se, o que isso quer dizer? Antes de fazermos uma indagação pessoal. 7. Verifique as suas conclusões por meio das fontes extremas. Quando você lê e estuda uma passagem, deve sempre começar com as suas próprias observações. Ilustraremos isso em breve. Aproxime-se da Bíblia, estudando-a diretamente, sem as anotações de seu estudo bíblico ou comentários. Uma vez que você encontrar as Escrituras por si mesmo, será então inteiramente apropriado e útil consultar um comentário bíblico ou um professor especializado na Bíblia. Como começar um caso de estudo? Nós não ocupamos se você estiver se sentindo um pouco sobrecarregado neste momento. Este capítulo foi preenchido com uma grande quantidade de informações e aconselhamentos. A última coisa que queremos é tornar o processo de estudo da Bíblia intangível e excessivamente complicado. E nós não desejamos deixar a impressão de que simplesmente seguindo este protocolo ou procedimento você irá começar de repente a compreender tudo o que há na Bíblia. Ao mesmo tempo, estamos certos de que a sua busca por Deus e a sua vida irão assumir um novo sentido e importância, uma vez que decidir tornar-se um estudante dirigente da palavra de Deus. Para ajudá-la a começar, eu, Stan, acredito que será útil compartilhar com você uma recente experiência que tive com meus alunos. Eu queria ajudá-los a superar os obstáculos comuns para o estudo da Bíblia. Tempo de entendimento insuficientes, para que eles pudessem ver o quão recompensante o estudo da palavra de Deus pode ser. Então, decidi tentar uma nova abordagem por meio de sugestões do meu amigo Brett Kunkley, de Stand Duration. Decidi levar os meus alunos para uma viagem de 2 semanas ao livro de Efésios, a fim de mostrá-los o quanto eles poderiam angariar com uma expedição guiada. Em vez de ler nossas Bíblias, eu imprimi todo o livro de Efésios, removi os capítulos, versículos e títulos. Efésios foi escrito com uma carta de Paulo para a igreja de Efésios. Eu, obviamente, não possuía essas divisões. Sem esses desmembramentos, os estudantes foram capazes de ver a carta de uma forma mais próxima do original e chegar às suas próprias conclusões a respeito da estrutura e do sentido. Enquanto os capítulos e versículos são úteis para alguns aspectos, eles frequentemente fazem com que foquemos em detalhes e percamos o sentido geral. A primeira coisa que pedi aos meus alunos foi que lessem todo o livro de uma só vez, sem nenhum comentário. Foram necessários 20 minutos na primeira tentativa. Essa foi a primeira vez que algum deles tinha lido o livro todo da Bíblia sem cortes. Eu os aconselhei a focar da grande imagem de Efésios e não perderem em detalhes. Então, nós discutimos rapidamente as ideias centrais da carta. Perguntei o que eles haviam aprendido ao ler o livro sem cortes. No dia seguinte, eles iniciaram a aula lendo Efésios novamente, na sua totalidade. Eu os orientei a focarem no que é repetido ao longo do livro, para que pudessem captar os temas correntes importantes. Dessa vez, deixei que eles fizessem anotações. Em seguida, perguntei a eles o que haviam aprendido sobre as igrejas, a igreja de Efésios, ao ler o livro. Eles observaram que as pessoas tinham problemas tanto com as suas crenças quanto com seus comportamentos. No terceiro dia, lemos Efésios em voz alta, onde cada aluno lia uma parte. Então perguntei a eles o que havia aprendido ao estudar e não ler. Isso também os pressionou a compartilhar as grandes ideias que tinham aprendido tanto na estrutura quanto nos pensamentos contidos na epístola. No quarto dia, eles leram o livro novamente, mas desta vez em silêncio. Em seguida, os organizei em grupos para desenvolverem um resumo de todo o livro. Os alunos então desenvolveram os resumos com longas frases encadeadas, que deveriam ter sido divididas em 3 ou 4 frases isoladas, mas eles estavam começando a captar a ideia de que todo o livro da Bíblia tinha um tema central, que une tudo isso. No quinto dia, fiz com que lessem todo o livro pela última vez em silêncio. Desta vez, havia levado 15 minutos. Posteriormente, eles trabalharam mais uma vez em grupos, no objetivo de simplificar os seus resumos em uma única declaração incisiva. Eu as escrevi no quadro. Como um grupo, avaliamos as declarações. Após cerca de 20 minutos, chegamos ao resumo da declaração de todos os livros, todo o livro de Efésios, pela graça e verdade de Deus, que viva em união com Cristo. Aqueles familiarizados com o livro de Efésios irão chegar à conclusão de que fizeram um grande trabalho. Os alunos comemoraram quando chegaram ao resumo final. Tudo isso levou uma semana de aula, com 5 períodos de 45 minutos de duração cada. Na segunda semana, os organizei em grupos para dividirem o livro em capítulos e subcapítulos e trazerem um título para cada um deles. Ao invés de simplesmente aceitar as divisões existentes de Efésios, eles surgiram com as suas próprias análises das escrituras do livro. Uma vez quebrado o livro em suas próprias divisões, eles utilizaram capítulos e versículos pré-existentes para expor como achavam que eles deveriam ser organizados. O esquema que eles trouxeram foi bastante similar ao esquema da Bíblia. Por último passo, nós escolhemos 3 versículos, Efésios 2, 8 a 10, e os analisamos detalhadamente. Então, organizei os alunos em grupos e, em seguida, fizemos pelo menos 25 observações sobre esses 2 versículos. Isso mesmo, 25 observações. Escrevemos muitas delas no quadro e as comentamos. No dia seguinte, eu os organizei em grupos novamente e pedi que elaborassem mais 10 observações. Estas foram as observações que eles elaboraram. As boas ações são o resultado da salvação e não a causa. Parte da razão pela qual fomos criados é para fazer boas ações. A salvação é uma dádiva de Deus e não dos nossos esforços. Essas observações são simples, mas profundas. Na verdade, tanto os mórmons quanto os testemunhos de Jeová ignoram a relação entre obra e salvação, e que esses versículos dispõem tão claramente. Nós debatemos sobre isso para que eles pudessem ver como esses detalhes são fundamentais. Isso também nos ajudou a ver profundamente as informações que podem ser encontradas em um único versículo. E mais, elas também perceberam que os versículos só fazem sentido individualmente com o entendimento do livro por inteiro. Essas experiências destacou algumas verdades fundamentais a respeito da juventude e do estudo da Bíblia. Primeiro, muitas pessoas querem estudar a Bíblia e elas, se elas tiverem um plano simples, compreensível e prático. Segundo, dicionários, comentários e atas da Bíblia são todos fundamentais, mas compreender a Bíblia pode ser mais importante quando você lê como um plano proposital. Terceiro, a repetição de um dos princípios do estudo da Bíblia mais importantes. Essa é uma verdade em duas formas. Em primeiro lugar, ler as mesmas passagens continuamente traz à tona certas verdades que nós frequentemente deixamos passar desapercebidas na leitura inicial. Em segundo lugar, verdades importantes da Bíblia são repetidas, muitas vezes, para enfatizá-las. Por exemplo, a palavra Jordão é repetida 24 vezes em Josué 3:4. 3 a 4. Porque a travessia do Jordão foi um período monumental na vida deles, dos israelitas. 4. O melhor plano de estudo da Bíblia é começar pelo todo, posteriormente trabalhar os detalhes. Como eu disse anteriormente, as partes individuais serão entendidas melhor à luz do todo. Os capítulos e versículos em sua Bíblia são úteis. Eles não predispõem a ler a Bíblia de uma forma não intencionada pelos autores originais. Às vezes, é melhor retirá-los. A Bíblia é um livro compreensível. Não precisamos falar grego ou possuir doutorado em teologia para estudá-la eficazmente. Por mais útil que possa ser, nós só precisamos estar dispostos a investir um pouco de propósito e esforço. Você está disposto? Bom, terminamos aqui o capítulo 9. E voltamos amanhã, se o Senhor permitir, no capítulo 10. E na nossa quarta sinalização. Esse livro é composto por 6 sinalizações. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. É isso mesmo, é composto por 6 sinalizações. Começaremos amanhã, então, a quarta sinalização. Beijo, beijo e até lá!